dor e nem saudade de atenção. Era um sorriso se perdendo pelo ar, dom de profeta que caiu na esquecidão. A ver navios e a nunca navegar. Insistiu em duvidar de um coração que tudo espera e se entrega ao azar, pregando peça em quem se encheu de razão, que crê dispersa tudo que é mal estar. E pensar demais só te distrai de todo encanto. E será que dá pra entender? Ninguém pode viver sem nunca dizer um eu não.